Às 7 horas da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira as 7 melhores da programação. Música 7. Hoje eu acordei com você na cabeça. Peguei, liguei o rádio e a canção que toca não deixa eu te esquecer. Será que a saudade quer que eu enlouqueça? Te ligo o telefone, chamo e você não quer nem me atender. Será que se eu sair gritando por aí, de alguma forma você vai me ouvir te chamando, gritando que te amo? Mas não passa a vontade de te amar, amor. Se me chamar eu vou, pra onde você for. E se quiser voltar, pode voltar, vem pra cuidar de mim, pra nunca mais ter fim, até morrer de amor. O tempo passa, mas não passa a vontade de te amar, amor. Se me chamar eu vou, pra onde você for. Se quiser voltar, pode voltar, vem pra cuidar de mim, pra nunca mais ter fim, até morrer de amor. Oh, oh, oh. Será que se eu sair gritando por aí, de alguma forma você vai me ouvir te chamando, gritando que te amo? O tempo passa, mas não passa a vontade de te amar, amor. Se me chamar eu vou, pra onde você for. E se quiser voltar, pode voltar, vem pra cuidar de mim, pra nunca mais ter fim, até morrer de amor. O tempo passa, e se quiser voltar, pode voltar, vem pra cuidar de mim, pra nunca mais ter fim, até morrer de amor. Oh, oh, oh. Até morrer de amor, de amor. As 7 melhores, uma atrás da outra. Música 6. Como faz seu coração? Porque o meu tá em pedaços, espalhado aqui no chão. O seu cheiro pela casa, seu perfume no colchão. Tantos meses separados, tanto amor jogado em vão. Jurei que não iria te ligar. Eu jurei que não iria procurar, mas lembrei do seu olhar. Não aguentei, não aguentei. Eu te liguei só pra ouvir a sua voz e aquele alô me sufocar. Fiquei sem voz, fiquei sem ar. Não aguentei, chorei, também ouvi você chorar. E nesse instante de silêncio ficou bem claro que a gente nasceu pra se amar. Jurei que não iria te ligar. também ouvi você chorar. E nesse instante de silêncio ficou bem claro que a gente nasceu pra se amar. Não aguentei, eu te liguei só pra ouvir a sua voz e aquele alô me sufocar. Fiquei sem voz, fiquei sem ar. Não aguentei, aí chorei. Também ouvi você chorar. E nesse instante de silêncio ficou bem claro que a gente nasceu pra se amar. Mais pedidas. Música 5. Segunda-feira eu de boa lá em casa. Dor de cabeça, mal curei minha ressaca. E na vizinha mulherada grita sem parar. Assim não dá, eu de pijama coloquei minha pantufa. Saio pra pôr ordem nessa bagunça. E vi a porta aberta, resolvi entrar. Chegando lá minha vizinha de lingerie de oncinha, uma amiga de baby doll e quatro de calcinha, duas garrafas de vodka vazia. Não sei se é sonho, sei que hoje é meu dia. Ai, ai, festa do pijama. Ai, ai, se rolar me chama. Ai, ai, festa do pijama. Cozinha virou bar, camarote virou cama. Ai, ai, festa do pijama. Ai, ai, se rolar me chama. Ai, ai, festa do pijama. Cozinha virou bar, camarote virou cama. João Neto, querido, traz a pantufa que hoje é a festa do pijama. Gregor e Gabriel, essa vizinha é boa demais. Eu vou tocar direto pro camarote. Segunda-feira eu de boa lá em casa. Dor de cabeça, mal curei minha ressaca. E na vizinha a mulherada grita sem parar. Não dá, eu de pijama coloquei minha pantufa. Saí pra pôr ordem nessa bagunça. E vi a porta aberta, resolvi entrar. Chegando lá minha vizinha de lingerie de oncinha, uma amiga de baby doll e quatro de calcinha, duas garrafas de vodka vazia. Não sei se é sonho, sei que hoje é meu dia. Ai, ai, festa do pijama. Ai, ai, se rolar me chama. Ai, ai, festa do pijama. Cozinha virou bar, camarote virou cama. Ai, ai, festa do pijama. Ai, ai, se rolar me chama. Ai, ai, festa do pijama. Cozinha virou bar e camarote virou cama. Ai, ai, festa do pijama. Se rolar me chama, hein? Festa do pijama, cozinha virou bar, camarote virou cama. Ai, ai, festa do pijama. Ai, ai, se rolar me chama. Ai, ai, festa do pijama. Cozinha virou bar, camarote virou cama. Fica combinado assim, hein? Fechou! As mais tocadas. As sete melhores. Música 4. Coração despedaçado, a tristeza no olhar. É uma dor que nunca passa. A vontade de chorar, a tristeza no meu peito. É mais forte que o ar. Tô ficando meio louco. Oh meu Deus, mas que sufoco. Não consigo controlar. Pois não quer fugir de mim. Essa dor do abandono. Tá difícil te esquecer. Eu já tatuei seu nome posso saber. E o outro dorme do seu lado. Não quer fugir de mim. Essa dor do abandono. Tá difícil te esquecer. Se eu já tatuei seu nome. Enquanto isso eu vou. Posso saber, outro dorme do seu lado, e o outro dorme, e o outro dorme do seu lado. As sete melhores do seu rádio. Música 3. Eu gosto quando você chega assim sem avisar. Tirando meu juízo, não consigo te evitar. Tem sabor de pecado, teu corpo me enlouquece. Quando penso que sobe, aí que você desce. Pra mim não tem limite, não resistência também. Tua boca me convida, me lambuja no teu beijo. Te pego, te amasso, nosso corpo pega fogo. Não sei como correr, você me deixa cedo. Sabe como me prender? Tô ligado em você. Tenho o dom de seduzir. Levo o que quiser de mim. Abro sua roupa, te jogo na minha cama. Fica doidinha, tu fala que me ama. Abro sua roupa, te jogo na minha cama. Fica doidinha, tu fala que me ama. Feel when you come and now stare. Taking my breath away, can't seem to resist you. Your body tastes like sand, drives me crazy. I think you'll fly, but you tumble. I have no limits, can't resist you, you're away. Your lips so inviting, your kiss so hot. If I get you, I grab you, our bodies in flames. I can't escape, you will always drive me crazy. You know how to catch me, and I can't get over you. You know how to settle me, take whatever you want from me. Don't stop, take it to bed, please go wild, say you love me. I'll rip you up, won't stop, take it to bed, please go wild, say you love me. Thomas! Obrigado! Quem gostou mais barulho? As sete melhores. Música 2. Assistindo filme de romance na TV, na cena de um beijo imaginei eu e você. Curtindo a madrugada de mãos dadas por aí, estou ligando pra gente.

Campo Grande! Fique ligado. As sete melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.